Certa vez eu critiquei uma das coisas que pra mim é o maior mal pra nossa juventude. Eu tô falando das drogas, moro? Isso é do bom. Mas uns e outros não gostaram do que eu falei, e aí pronto, me criticou. Então eu cheguei a uma conclusão: por que não fazer um som pra esses caras que me servem de inspiração? Estica logo essa farinha que eu tô louco pra cheirar. De chave essa maconha que eu tô louco pra fumar. E se não ligar, a gente queima pedra a noite inteira. O que não vira é passar a noite aqui careta. Sem treta, se a minha vida é violenta, a única coisa que eu faço é arrumar problema. O que eu gosto é de andar com revólver na cinta, bolar um e ver a fumaça subir pra cima. Só loucura, ladrão, mas é o barato. É só PM no meu pé, me enchendo o saco. E pro DP, pelo menos duas vezes por dia. E a coroinha que se humilha no pé da polícia. Pra me soltar, largar, me tirar de lá. Só que o din-din pra fiança aí, nem sonhar. O meu coroa ganha uma puta mixaria. Se escraviza com playboy, mano, todo dia. Manda um recado que se faz, nem vai vir me ver. Bota um recado meu pra ele, vai se fuder. Tá se esquecendo que um dia você teve um filho. Quando eu saí daqui, cuzão, você tá fudido. Cadê os truta? Os meus companheiros de droga me deixaram sozinho justo nessa hora. Mas que nada, os cara devem tá naquela correria do din-din pra me tirar da cela. Não me arrependo de tá aqui dentro dessa porra. Quando eu sair daqui eu vou fazer a mesma vida coisa. De noia. Maluco não é pra qualquer um. Se você tem um organismo fraco, nem fuma um. Vida de não, noia. Se não, cê passa mal e vai parar no hospital. Vida de noia. E pode até morrer de morte cerebral. Vida de noia. Maluco não é pra qualquer um. Se você tem um organismo fraco, nem fuma um. Vida de se não, noia. Cê passa mal e vai parar no hospital. Vida de e pode noia. Até morrer de morte cerebral. Um, dois, três dias na cadeia. Nóia fica preso, haha, besteira. Quanto mais nóia tiver aí na rua solto, os gambé garantia dinheiro no bolso. Se você tá preocupado e quer me ajudar, então descola 10 conto aí pra me cheirar. Eu é que sei o que é bom pra mim. Eu não preciso de conselho, eu não tô nem aí. Vida de nóia. Maluco não é pra qualquer um. Se você tem um organismo fraco, nem fuma um. Se não, cê passa mal e vai parar no hospital. E pode até morrer de morte cerebral. Tem uma palha toda Globo que é desandado. Fuma um, cheira um e é considerado. E eles não são tratados como drogados, sim como doentes que precisam ser curados. Aí vai, mete a cara na TV e faz apelo pro povo contribuindo uma quantia em dinheiro. E a tiazinha da favela que assiste novela todo santo dia se emociona e doa a mixaria que ela tinha. E que se põe era do leite do pivete, que o pai de família se fudeu pra dar pro moleque. Aí o cara vai, cata mulher e dá porrada. E ela ainda vai lá no DP e denuncia o cara. Diz pro guarda que tá sendo maltratada, que não aguenta mais viver dentro de casa. Ah, se é comigo eu não tô nem vendo. Vou, mato essa porra com meu suave veneno. E não me arrependo, se foda, nem me liga. Quem vai ser a próxima vítima? Vida de nóia. Maluco não é pra qualquer um. Se você tem um organismo fraco, nem fuma um. Vida de nóia. Senão você passa mal e vai parar no hospital. Vida de nóia. Pode até morrer de morte cerebral. Vida de nóia. Maluco não é pra qualquer um. Se você tem um organismo fraco, nem fuma um. Vida de nóia. Senão você passa mal e vai parar no hospital. Vida de nóia. Pode até morrer de morte cerebral. Me lembro do meu pai que nem foi lá me ver. Um pai que não considera filho. Tem que morrer, mas pensando bem, que se foda, deixa quieto. O cara já tá velho, logo logo vai pro cemitério. Eu boto muito mais fé nos meus camarada, que comigo na quebrada nunca deixa eu falhar. Faz 3 dias que eu tô sem fumar. O meu corpo necessita, eu preciso me recuperar. Eu tô sentindo que meu corpo já tá fraco. Preciso ver os manos acender um baseado. Não fumo um pra fazer graça, fumo porque gosto, me faz bem, saca? Se você fuma e passa mal, o problema é seu. Significa que meu organismo é bem melhor que o seu. Já disse uma vez, mas eu vou repetir. Vida de nóia, não é pra qualquer um. Se liga aí. Aí, mano, pegar nem é por nós, hein, Guilherme. Mas, ô, mano, tá embaçado, o bagulho tá te consumindo. Aí, aí, nem é por nada, mas é o seguinte, aí, altos rolê junto. Ah, não tem bastante. Mas não, rolê eu não tô dizendo aí, que você já tá, tá ligado? Você tá na minha nega, mano. Você na minha nega, tá ligado? Você não fala isso. Igual índio, pá. Não, mano, aí nem índio tem respeito, tá ligado? Mas aí, não dá nada, não serve nada. Eu acho que o que pega, mano, tem que pôr isso. I could.